Salvador, bom dia, o ADMA 749. Jet 6749, prossiga para a torre. Já autorizado 340 para Guarulhos, pela Abril 50. Confirme a rota permanece mesmo, então. A gente aguarde coordenação com o Centro Recife, vou coordenar sua DLA, ok? Para 9 horas. Obrigado aí. Jet 6749 na escuta? Na escuta. Entrei em contato com o Centro Recife, permanece autorização 340 pela Autorisk 50, eu transpondo a 5172. Negativo, 340 para Guarulhos, Autorisk 50, transponde 5172, lá BMA 749. Reporte pronto para o push, portão 06. Guardará. Gente, reforma. Reporte em Conde. Trago. Bom dia, identifique e desça o nível 040, chegada bom. 040, bora, 804, versão RNAV. Sim. Oscar Golf Kilo, serviço radar encerrado, Chamilhão, Zuno 20, décima 1. Tá, senhor, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Gorda 7, no 5, informação Juliette. 7 no 5, identifique e desça ao nível 050, chegada a bomba. Bom, 050, informa que você está no GPS para pista 0. Gente. Salvador, gol no 804, pequeno dirigir à direita. Autorizar desvio no 804. November aqui, Mike, estou confirmando para Serra Brava. Bom Jesus da Lapa, nível 085, quadcopter. Estou aguardando aqui, Mike. Vai atingir 040. Esse é para 2500, foi servido 366, informe na final. 2500, 366, ou no 804. Sinal 366, voo no 804. Quando estabilizado, chame torre 118 decimal 6. Sente, vai chamar 18.6, voo no 804. Formador Gol, voo no 607, formação Juliette. 607, identifique e desça ao 040 na chegada Bonf. 040 na Bonf, solicita o RNAV da A10. 7. 1-0, informe visual com campo baixado e travado. Informe o cabeceiro 1-0, deslocada 90 metros, 90 metros. Afirmo, chama quando baixado travado, ciente, voo no 804. Serra Tango, Aracaju, 1-2-0, decimal 3, serviço radar encerrado. 1-2-0-3, do lado. Positivo, senhor, baixo travado, visual 1-804. Sente então, reporte Serra Victor 372, voo 1804. Palma 372. Alô, 6749, portão 612 para o posto e acionamento. Chamo solo 121.9 para o posto. Ação 372, voo no 804. Voo no 804, autorizado pouso, pistão no zero. Vento variável, está variando de 1.70 graus a 2.00 graus, com intensidade de meia dúzia de nós. Forma cabeceira deslocada 90 metros e pista molhada. Sente, pista molhada, sente do vento 804. Tango November e Yankee Mike, é o solo voltando? Procura. Desculpa, November Yankee Mike. November Yankee Mike, pronto, cópia. Afirmativo. November Yankee Mike, autorizado, Bom Jesus da Lapa, 085 ao nível, a rota Whisky 42. Decolador no 7, inicialmente, após a decolagem de curva direita, restrito 1 no mil pés no corredor Axé, até a liberação do controle Salvador. O transponder 5432, o controle opera em 119.8. Alternativo autorizado, Bom Jesus da Lapa, no 085, pela UISC 42, decola da 107, inicialmente curva direita, restrito 1 no mil pés no corredor Axé, até a liberação do controle, aciona o transponder 5432. Controle 1119, decimal 80, 90, Yankee Mike. Protejamento correto, confirme o PB? 03. 03 a bordo para acionamento táxi, torre, 108.6. Gente, acionamento táxi, é uma torre 119, decimal 6 agora, 90, Yankee Mike. Web 6749, portal 62 para puxa acionamento. O objeto 6749 autorizado, puxa acionar 62 o portão. Leve puxa na 6749. Salvador, bom dia, Papa Tango, November Yankee Mike. November Yankee Mike, livre acionar, reposte pronto para o táxi. Tomará para o táxi, Yankee Mike. Confirme o pátio que se encontra, November Yankee Mike. Tango, táxi 5, na área de táxi. Ciente. 069, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Azul 4069, está autorizado Campinas, nível e voo 360 via Upper Whisk 58. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza. 5-4-5-0 é o transponder, o controle 1-9.8. Maravilha, então 3-0 autorizado para Campinas. Super decola pista no 0, primeira curva direita, gole Gonza, saída pelo 58, nossa rota. 5-4-5-0 no transponder e 1-9.8 o controle, o azul 4-0-9. Protegimento correto, o azul, portão 01 no reporte segundo pronto. Gente, 4-0-9. Fálogo 1-8-0-4, Rebrão. Chegada bomba, 3-2-3. Sancho Lete. Ingresso 1-7, novembro Mike. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7, novembro Yankee Mike. Bom dia, gol. Foi na 7-5. Passou 3-6. 1-7-5, continue a aproximação. Pista 1-0. Reporte Serra Victor 372, baixado e travado. Forma cabeceira 1-0, deslocada 90 metros. 90 metros. E a gente vai cortar passando 372, baixado. Pelo tá autorizado, Sierra Victor 366. Afirmativo, desça para 2500 pés. Ajuste 1016 em forma estabilizada. 2500 pés, 1016, vai reportar estabilizada. Agora no 607. Zero, o vento varia de 1,70 graus a 2,10 graus, com intensidade de 4 a 5 nós. Forma cabeceira deslocada 90 metros, 90 metros, gol 1,7, 1,5. Gente, deve pôr o gol 1,7, 1,5. Nossa autorização veio 360, mas a gente tá um pouquinho pesado. Tem como coordenar o 340, por favor? Será recoordenado, guarde. Na sua escuta, obrigado. Solo 6749 para o táxi. Tá com 80 a bordo, 3:45, alternando com o PIN. 49 autorizado, Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre, 108612. Ajuste no 0 no 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto de 10-12, bom dia. No 7 no 5, atente a pista molhada. Certo. Salvador, bom dia, Santa Grisão no 71. Firma, após a passagem do Boeing que pousa na pista 1-0, atento à esteira de turbulência, está autorizado a decolar da pista 1-7, novembro Yankee Mike. O vento 1-9-0 graus com 0,5 nós. Gente do Web. Gente, da passagem ao Web após ingresso a Juliette, posição 03, ou noite 04. Gente, Juliette 03. Azul 4069, o solo voltando. Chega. Nível reautorizado 340, nível. Autorizado agora o 340. Ok, autorizado 340 do 4069. Muito obrigado. Mão 9. 19, Gabor. Guarulhos, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5445 ao transponder, o controle 199.8. Autorizado 360 Guarulhos, Natael de NER, decola da 10 com curva direita, Upper Whisky 50. 5445 transponder 19.8, 19.5 o controle. Negativo, 19.8. O controle. Ok, 19.8, tá 3171. Reporte quando pronto, 02 o portão. Pega. Solo, bom dia, Gono 705. Gono 705, táxi via Alfa, reporte Enza, táxi aí, Juliette. Alfa, abordando de 10. Entre decolagem, né? 749. Tango November, Yankee Mike, decolado aos 2-0, chame agora o controle 119.8, tenha um bom voo. Controle 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, Tango November, Yankee Mike, decolado ao 97, na sua escuta. Bom, vem bem aqui, Mike. Comeu o pé no corredor, axé. Meu pé no corredor, axé, aqui, Mike. Gol no 607, torre, 118.612. 118.612, gol no 607. 060 pro 050, tá 3153. 607, final. Baixar travado, uma milha pro servidor 372. Jet 6749 decolado aos 21 no controle 119.8, bom voo. Azul 8, bom dia. Só confirmando, objeto de correção. Gol 1607, visual com campo baixado travado. Está travado visual. Gol 1607, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, com 0,62 de nós. Informo cabeceira 10, deslocada 90 metros. 90 metros, pista 10 molhada. Livre pouso na 10, ciente na intenção, gol 1607. Controle de Salvador, gol 1897, bom dia. Passando a Lagoinhas com a informação quilo. 1897, identifique, bom dia, desça ao 040, chegada bom. 40, chegada bom, 1897. Já melhorou aí o tempo, né, amigo? Não tá mais chovendo, né? Não chove mais. Bono 642, bom dia. Bono 642, Recife, informação em curso e a Lima, o nível 390. Afirmo, tá coordenado, aguarde cópia. Aguarda.